Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é o Mangá ao Quadrado. Maravilha, seja bem-vindo ao episódio 222 do Mangá ao Quadrado. Que loucura, né? Caralho, não foi nada especial, verdade. Agora que eu pensei. Por isso que esse número tava vago na agenda. Não é especial. Números são só números. É só isso. Você deu esse tema, eu sabia que ia ser o 222, mas eu não falei nada porque vai ver especial. Ah, ele achou que é qualquer merda, foda-se. Tipo, ele não dá uma foda pra esses números, não. Agora eu não dou mais. Eu dava até 5 minutos atrás. A partir de agora eu não dou mais. Mas o programa 222 não tem nada especial. O podcast dessa semana é um podcast clássico do Mangá ao Quadrado. Isso é algo especial, né? A raiz do podcast, né? Até a gente vai bem na raiz mesmo, inclusive. Bem na raiz mesmo, cara, porque esse dos clássicos, esse é uma das minhas temáticas favoritas. O nome desse programa vai ser Você Mangás e 3 pontinhos, né? A gente não sabe o que vai vir depois, a gente sabe do que a gente vai conversar, mas eu não tenho certeza qual vai ser o título. Mas a ideia sempre do Você Mangás e alguma coisa é que a gente vai conversar sobre como é a nossa relação com os mangás fora dos mangás, né? Como é que muda o nosso comportamento, a leitura de mangás com as outras pessoas e com a gente mesmo, né? E pra esse programa especialmente, é mais qual é a nossa relação com essa cultura tão distante, sim, né? A grande motivação por trás disso é a eterna discussão. A gente já discutiu bastante coisa aqui nesse podcast sobre o mundo dos mangás, sobre o Japão, sobre cultura. E algumas discussões, existem pessoas que determinam suas argumentações dizendo que como é que adianta falar disso, sendo que lá no Japão não vai mudar nada, sabe? Você não pode querer discutir, você não pode querer questionar, você não pode ponderar sobre nenhum aspecto específico do mangá, porque o Japão é uma cultura distante, é um outro país, não vai mudar nada, sabe? Sempre tem essa camada em volta. Sim, tem vários níveis, inclusive. Então, basicamente, é isso que a gente vai conversar, né? Sobre o que adianta conversar sobre, não sei se eu quero usar esse exato termo, mas vou usar mesmo assim, meio que justiça social dentro dos mangás. A gente já fez isso várias vezes. Ou conversar a cultura e problemas, ou qualquer coisa do tipo da cultura dos mangás, se a gente não vive no Japão e nada vai mudar, né? Ou será que vale a pena até discutir, porque é uma cultura diferente, a gente só tá vindo de fora, será que tem muito de visão ocidental superior nisso? Todas essas questões que envolvem a gente ler algo que não é da nossa cultura, né? Exato. É uma discussão que é bem então, aí meio que justificando ser, entre aspas, especial o programa, porque ele é bem de mangá mesmo, né? É um tipo de discussão que, sei lá, quando a gente faz uma análise social de um comic americano, em teoria a cultura americana tá muito próxima da brasileira, né? É uma cultura ocidental, sim, a gente foi colonizado por europeus mais ou menos do mesmo jeito, a gente tem mais ou menos as mesmas religiões, mais ou menos os mesmos sistemas hierárquicos, sociais, claro que sempre tem sua diferença de um país pro outro, mas a gente tá muito mais, por exemplo, a gente tem problema de raças aqui e no Japão não tem, não tem discussão de racismo lá, até tem um pouco. Mas é diferente, né? E aí o Japão, outro nível. Japão tem toda uma outra gama de discussões que a gente não tem aqui na nossa sociedade, ou não do mesmo jeito, né? Acaba sendo uma discussão que é bem intrínseca a quem acompanha mangá. No Brasil, especificamente. Especificamente. É um programa nosso. Exato. Isso é bem interessante, né? Você falou que a gente já comentou bastante disso, mas acho válido até exemplificar. Pô, a gente já falou aqui sobre Lolicon, sobre representatividade de mulheres, de LGBT dentro dos mangás, todas as conversas que a gente já teve, né? Será que foi tudo inútil? A pergunta que as pessoas falam é, e essa eu acho que pode ser o ponto de partida, sim, do que adianta falar isso se não tem ninguém aqui que mora no Japão? Não vai mudar nada. Por que a gente tá falando disso? Por que a gente tá falando disso, gente? A minha resposta que eu daria, e que é algo bem direto pra mim, é que num primeiro ponto de partida claro pra mim, eu não tô querendo mudar o Japão, tô querendo mudar o Brasil, né? Se eu tô criticando algo que vem pra cá de uma cultura diferente, eu lanço alguma crítica social pra cima daquilo, é porque eu quero que os leitores brasileiros consumam aquilo com um certo nível de ceticismo, né? Sim. Só porque é outra cultura não quer dizer que a gente deva simplesmente abandonar qualquer valor moral da nossa cultura especificamente, né? Então, por exemplo, mesmo que não é, mas se racismo fosse completamente legal no Japão, eu ainda queria que as óperas do Tezuka viessem pra cá com aquela notinha que vem mesmo, sabe? De, ó, tem um contexto histórico isso aqui com relação à representação de negros dentro do mangá. Eu acho que esse ponto é mais ou menos o caminho que eu quero seguir também, porque, de fato, a gente não tá, nunca vai mudar o Japão daqui. Tão pouco vai fazer diferença, é bem pouco provável que vá fazer diferença pro mercado japonês a gente aqui mudar a opinião, sabe? O Japão ainda vai continuar. Então, por exemplo, se a gente, se no Brasil, a gente discutindo em Facebook, conseguir fazer todo o Brasil concordar que Lolicon não é legal. Legal, não vou mais vender Lolicon pro Brasil, o Japão já vende pra caralho, vai continuar vendendo, vai, foda-se, sabe? A gente nunca vai mudar o Japão. Muitos argumentam que eles mal pensam no mercado americano, que é o maior deles, sabe? Pra produção de mangás, Shonen Jump, assim, a maioria argumenta que, tipo, eles nem pensam no que eles fazem pra consumo exterior, né? É só pra eles mesmos. Então, o Brasil, menos ainda. Exato. Mesmo que a gente não vá mudar o Japão, e não vai mesmo, não tem nem como, sim, bem pouco provável, eu acho que quando a gente discute isso em nível pessoal, a gente tá tentando expor as nossas ideias e, portanto, tentando provar o nosso ponto para as pessoas que estão naquela discussão, sabe? Se eu tô falando se eu tô conversando com alguém e tô falando, olha, eu não acho que Lolicon faz surgir pedófilos, mas pode ser um tipo de normalização, babá, tudo que a gente discutiu lá no programa. Quando eu falo isso, eu estou querendo passar para aquela pessoa essa visão. Ela pode concordar ou discordar e pode refletir em cima do que eu falei. Assim como eu vou refletir em cima do que ela falou. E a gente vai tentar achar o nosso meio termo aqui. Eu acho que eu já discuti bastante isso na minha vida, eu já tenho uma opinião bem formada. Mas, e por isso eu sou bem categórico quando eu digo a minha. Mas tem outras pessoas que também discutiram isso e chegaram a uma conclusão 100% diferente da minha e também são categóricas. Eu acho que o objetivo é, eu tô tentando fazer aquela pessoa que eu tô conversando ou alguma outra pessoa que tá lendo essa conversa, tá ouvindo essa conversa, que ela não tenha uma opinião formada, que ela comece a ter lá a chama na cabeça dela que é, pô, é um pouco errado mesmo, né? Será? Será que deveria ter? Por que que eu tô ouvindo isso? O que que eu ganho com isso, sabe? Sim. E aí, com isso, a gente poder esquecer que essas obras existem e dar atenção para outras obras, sabe? Ou não só de lá apagar, só ter uma visão crítica, sabe? Uma obra pode ter um problema específico ali e ainda ter um grande proveito. É só você ter uma visão crítica e aceitar, sim, que aquilo tem um problema, né? Sim. Além do quê? Que nem, por exemplo, eu tava discutindo outro dia desse sobre o Mestre Kami em Dragon Ball, né? Sobre a problemática daquele personagem, de que ele abusa sexualmente da Bulma e de outros personagens mulheres, e ele nunca é punido, tipo, de verdade, né? Nunca é punido. O mangá trata ele como um pervertido, mas no final, tipo, ele é super poderoso, é amado por todos e tudo mais, né? Uhum. E em alguns momentos alguém falou, ah, cara, é a cultura do Japão, não cabe a gente e tal. Mas cabe a gente julgar. Não cabe a gente julgar. Mas o problema é que a maioria das pessoas naquela conversa estavam tentando defender o personagem, sabe? Então, obviamente, não é uma cultura só deles, é uma cultura nossa aqui, sabe? Eu acho que muitas vezes esse argumento de que, ah, você nunca vai mudar o Japão, ah, é uma cultura diferente, ah, não sei o quê, é só um argumento pra escapar de argumentar os problemas do nosso país mesmo, sabe? Também, porque, tipo, a maioria das pessoas não vê problema, por exemplo, nesse personagem. A maioria das pessoas não vê problema em retratação racista nas obras do Tezuka. A maioria das pessoas não vê a maioria dos problemas que a gente pode comentar em nível social. Então, tipo, a pessoa só tá querendo escapar. Elas não deixam de ver o problema pensando que é cultura. Eles usam que é cultura como desculpa pra não ver problema, sabe? Acaba sendo uma inversão do valor. Então, não vejo problema o Mestre Kami dar em cima da mulher porque o Japão faz isso. Não, o Japão faz isso e eu vejo um problema você fazer isso, sabe? Não importa que é cultura, sabe? Existe todo esse conceito de que, mas existem culturas que não são nenhuma cultura superior, culturas são só diferentes. Não, algumas culturas são superiores, sabe? Por exemplo, não, eu não vou falar que é do Japão, mas sei lá. Eu acho, particularmente, que nós, como sociedade, podemos concluir que canibalismo não é uma boa ideia. Podemos concluir isso? Respeitando seres humanos, como a liberdade individual, que canibalismo não consentido, vai que a pessoa quer dar a carne dela pra comer. É uma cultura que não é legal? ou sei lá, cozinhar crianças, ou pegar deficientes e enterrar eles vivos, porque a gente quer livrar a nossa população de pessoas doentes, sabe? Existem culturas que fazem isso. São culturas melhores? São culturas iguais? Eu não sei. Eu acho que a gente tem muito cuidado de não querer apontar para algumas coisas, mas algumas coisas podem ser apontadas. E não quer dizer que é superior ou inferior, mas quer dizer que pode ser considerado errado, sim, sabe? Numa visão da nossa sociedade. A nossa sociedade é a perfeita? Não sei. Podemos discutir e tentar chegar na nossa sociedade perfeita. Mas hoje, com os nossos valores de hoje, eu acho que não é correto, por exemplo, abusar de mulheres. Nenhum país que tem essa cultura que abusar mulheres é ok, pra mim, essa cultura está errada. Independente da justificativa religiosa, cultural, histórica, que seja, eu acho errado e eu acho que a gente pode olhar e falar, isso está errado. Ah, mas a gente faz há mil anos. É, mas está errado. É, eu acho que esse assunto é um pouquinho mais complexo que isso. Sim. Em essência, eu concordo com você. Eu acho que alguns valores culturais são mais benéficos para todos os seres humanos em geral. Sim. A gente tem acordo internacional de direitos humanos que é assinado por praticamente qualquer país soberano nesse globo. Então, pense isso aqui. Deveria se respeitar direitos humanos, né? No geral. Por isso que não é legal, sei lá, abusar crime de mulheres, canibo, crime de guerra. Exatamente, exatamente. Eu não quero dizer que a gente tem que ir no Japão apontar forçar o dedo na cara deles. E forçar os nossos valores culturais lá. O que eu quero dizer, e aí que eu concordo com você, é que quando outros valores culturais chegam pra gente, que nem é o caso dos mangás, eu não vejo problema da gente impor os nossos valores culturais ali, sabe? Tipo, as coisas que a gente valoriza e vê o que vale pra gente ou não. Impor os nossos valores na nossa visão dessa cultura, né? E não, a gente não vai ter como mudar a cultura deles. A gente pode até, sei lá, via diplomacia, mandar uma galera lá falar, Japão, vamos ver isso aí. O Japão não vai ver, né? Porque já teve, lembra quando a gente discutiu de Lolicon? tinha alguma lei que a ONU falou assim, viu? Vocês têm que dar um jeito aí no Lolicon. Eles, a gente vai ver isso aí. E ficou por isso mesmo. e era a quinta vez que acontecia isso. Eu nem necessariamente concordo que a ONU deveria fazer isso, sabe? Não, deveria impor valores internacionais dentro de uma outra cultura. Acho que é aí que tá muito o problema das pessoas com essa ideia de, tipo, uma cultura superior à outra. É. Porque dá muita liberdade a ideia que não tem problema você chegar e impor a sua cultura nos outros. Eu não acho isso correto. Não, eu não acho correto também, não foi o meu ponto, tanto que o meu ponto todo é, eu posso julgar verbalmente em discussões pra mim e pras pessoas à minha volta, sabe? Eu não vou lá e bater num japonês até ele admitir que ele tá errado, eu não vou mandar bomba no país pra resolver nada, sabe? A interferência, no máximo que eu posso fazer, é sentar com um japonês e falar assim, e aí? Você não acha isso meio errado? Sim. Então, eu concordo com isso e eu também concordo com você, que eu não quero que a ONU vá lá. Muitas pessoas, quando a gente envolve essa discussão, e aí até um outro ponto que sempre trazem, é que dizem que a gente tá tentando, então, quando a gente tá falando que essas obras têm problemas, por exemplo, que a gente tá querendo censurar as obras. E não é nem um pouco isso, sabe? Não, quando qualquer pessoa chega e fala assim, olha, o mestre Kami está sendo um cara escroto, né? Está abusando de mulheres. Eu não tô falando não publiquem Dragon Ball no Brasil, sabe? Eu não tô falando apaguem essas páginas. Eu não tô falando vai na casa do Toriyama e aí sequestra ele e aí faz ele desenhar de novo, só que sem essas cenas. Eu não tô falando nada disso. E isso é censura. A gente não tá fazendo censura. Mas a gente pode muito bem opinar sobre aquilo que saiu e considerar bom ou ruim. A gente pode até, inclusive, comprar a obra, pagar, financiar ela e falar que é ruim, por algum motivo. Sim, sabe? Eu acho que toda obra tá aberta à crítica. E dá, como eu falei no começo, acho que dá pra criticar qualquer coisa e ainda assim aproveitar o restante daqui. É importante ter essa visão. Mano, é engraçado isso, porque. E aí até a gente, eu tô saindo um pouquinho do assunto, né? Mas é engraçado que pra qualquer outro aspecto da obra que a gente analisa aqui, é completamente ok a gente falar que foi um problema e gostar da obra mesmo assim, sabe? É completamente ok eu ler Spirit Circle inteiro, falar que eu amei, é um dos meus mangás favoritos, mas aquele final eu achei meio não sei o quê. E ninguém tá falando que eu tô tentando censurar o mangá, que eu tô tentando, tipo, mudar o final, sabe? Tipo... Não, cara, tipo, eu só achei aquele... Essa parte foi meio escrota, não gostei muito, sabe? Né? Agora, se eu tivesse falando, pô, meu... Mesmo o Spirit Circle, eu acho que ele dá uma fetichizada meio esquisita em alguma das meninas. Pô, não, aí você tá tentando censurar o Spirit Circle. Não, é a mesma coisa que eu falei do final, sabe? Se você fala assim, ah, ok, eu preferia, não gostei muito das cenas de pant shot ali, mas assim, eu não sei, acho que não se encaixa na obra, não, mas por que você tá querendo censurar o autor? Ele quis colocar a calcinha ali, calma, sabe? É uma crítica válida, sabe? Será que tinha necessidade daquilo? Como qualquer outro aspecto, como qualquer característica da obra que a gente analisa, tenta analisar objetivamente de alguma forma, né? A gente usa o nosso feeling, mas a gente tem alguns valores objetivos que a gente tenta trazer para uma análise, e isso vale para qualquer coisa, incluindo aspectos culturais presentes naquela obra. Se toda obra japonesa tiver, sei lá, sexo com polvos, eu posso falar que aquilo, não sei, sei lá, essa obra precisava de um sexo com polvos aqui? Eu falo, não, mas você tá censurando a obra? Não. Eu acho que talvez o que incomoda muita gente, e aí eu às vezes fico com o pé atrás muito mesmo, é que quando chega nessas obras, quando chega essa crítica, por exemplo, a do Mestre Kami, sabe? Tipo, ah, pô, personagem abusador. Muita gente fala, ah, é bem... Tem um lado oposto, sabe? Do pessoal que fala que, ah, é só a cultura mesmo deles, não tem problema. Tem muita gente que fala, ah, tinha que ser Japão mesmo, sabe? É um outro problema também. É um outro problema também, né? Fazer essa generalização, né? Essa culpabilização de toda uma cultura por conta disso. E aí que eu acho que vem muito do... pro lado pessoal com essa ideia. Sim. De alguém falar que é uma cultura superior ou alguma coisa, uma cultura inferior e tal. É difícil. É. Aí que tá pra mim, tipo, talvez a grande chave, o grande dilema de criticar uma obra que não é da nossa origem cultural mesmo. Outra coisa que também pega as pessoas é que, por exemplo, a gente fala assim, Lolicon. Japão tem uma cultura enraizada de Lolicon. E aí uma voz lá no fundo grita, mas o Brasil tem a cultura das novinhas, o termo mais pesquisado nas pornografias novinha, quem é a gente pra falar do Japão? E eu acho que acaba sendo um pouco de falácia justamente porque a gente pode usar essa nossa análise crítica do Japão pra trazer pro Brasil também isso, sabe? Eu não nego que exista pedofilia no Brasil, mas existe um tipo de pedofilia diferente no Japão. A forma, a cultura que resulta, por exemplo, pegando o exemplo de pedofilia, a cultura que resulta em pedofilia no Brasil tem muito a ver com pobreza, com desigualdade social, né, com... principalmente desigualdade social, relações familiares um pouco estranhas ali, pouca instrução, esse tipo de coisa. O Japão, ele não tem isso, mas ele também tem uma quantidade um pouco preocupante de casos de pedofilia. Então, qual é a causa? Podemos discutir isso, não há nenhum problema nisso. Isso não anula a discussão que existe o problema no Brasil, como problema de abuso de, sei lá, o Meliodas apalpando a menina em... Nanatsu no Taizai. Ah, mas aqui a novela das sete mostrou o cara estuprando a menina lá e ficou ok, tá errado também, sabe? Tá errado também. Eu vou até além do que só a gente pode criticar eles e criticar nós também. Eu acho que, por exemplo, se de fato fetichização de menores, de novinha no Brasil, não fosse um problema nenhum, sabe? A gente realmente não tivesse um problema, provavelmente eu nem teria, ninguém nunca nem comentaria do problema que é Lolicon aqui, porque seria óbvio, sabe? Se realmente a gente tivesse uma cultura que fosse completamente isenta da fetichização do menor, ainda mais da menor no caso, ninguém nem comentaria, porque seria óbvio que aquilo é errado. As pessoas olhariam para aquilo e, nossa, que coisa escrota, né? Mas quando vem uma obra dessas, que tem um problema de fetichização de menor, ou tem problema com assédio de mulheres e tudo mais, a gente pode usar isso pra criticar a nossa própria cultura também, sabe? A gente pode usar algo que veio de uma cultura diferente e trazer pra nossa visão do nosso país também, sabe? Na discussão traz a reflexão pra gente de forma geral, né? Quando a gente tá... automática. É automático, né? Na hora que você chega a uma conclusão, por exemplo, que muitos shoujos possuem relacionamentos abusivos. Quando você chega a essa conclusão, você consegue ver também em relações da sua vida, do seu cotidiano, relações abusivas também, sabe? Você consegue perceber, a partir da obra de ficção, você pode perceber o mundo também. As obras de ficção, elas surgem de pessoas que vivem no mundo, da cabeça de pessoas que vivem no mundo real, no mesmo mundo que você. A gente usa tanta ficção pra avaliar tantas coisas, por que não avaliar aspectos culturais nossos, sabe? Exatamente. Então, por exemplo, se aparece alguma coisa, que nem você falou, na Nanatsu no Taizai, o Meliodas apalpando o plano da menina ali e não tem nenhum julgamento de valor disso, ser algo completamente passível. E alguém falar, ah, não, mas no Brasil a cultura do estupro é bem maior, sabe? O abuso de mulheres é bem maior. Isso, pra mim, é só um argumento a favor ainda mais da gente conversar sobre aquilo, sabe? Tipo, realmente, vamos aproveitar no Brasil. É, vamos aproveitar que a gente tem essa obra em comum e vamos discutir sobre isso, sabe? Por que não? É. Nós temos, então, um denominador comum que a gente pode estabelecer uma linha de raciocínio aqui, podemos discutir sobre isso. Vamos expandir, sabe? Se é pra discutir, vamos a fundo. Aproveita pra discutir, não cancela a discussão por causa disso, sabe? É, exato. Eu nunca parei pra pensar por esse viés, mas realmente é só um argumento que favorece ainda mais a discussão desse tipo de problema. Se é algo que realmente a gente tem aqui como um problema e a gente tem de fato, só valoriza mais a discussão em torno disso. E pode existir a possibilidade dessa discussão resultar em, talvez o que o melhor da faça não seja o problema, sei lá, por alguma manobra de argumentação, a pessoa consiga me convencer que, realmente, talvez eu esteja entendendo errado, não existe esse problema aqui, mas existe esse problema no Brasil, de forma geral, sabe? Não quer dizer que, com certeza, a gente discutindo isso, a gente vai concluir que os mangás são errados, que a cultura deles está errada, que a nossa cultura está certa, ou que eu acho que a minha cultura pessoal está certa. O que eu tô dizendo é que muitas pessoas barram a discussão por conta disso, sabe? E eu acho que não deveria se barrar a discussão. Não importa qual vai ser a conclusão, pode ser que eu esteja errado na conclusão, pode ser que a pessoa esteja errada, pode ser que ninguém esteja certo, que a verdade, muito provavelmente é, a verdade tá no meio do caminho, sempre. Vamos discutir, sabe? Não barre a discussão por conta disso. Não é errado a gente pegar tudo que a gente vê nos mangás e trazer pra discutir, seja enredo, seja arte, seja quadrinização, seja cultura. Sabe? Porque parece que as pessoas têm essa trava, né? Quando você pode mostrar qualquer coisa numa obra, mas na hora que você mostra, sei lá, abuso, e aí o autor vai lá e fala alguma coisa contra o abuso, fala, ai, tá politizando a obra, né? Qualquer coisa que o cara fala, você pode falar que vai tá politizando. Vai ser politizar. E é mesmo, né? A gente já conversou aqui várias vezes sobre como qualquer aspecto de uma obra é politizado, mesmo não ter uma politização ali, sabe? Sim. É. Tudo é isso, sabe? É fascinante, cara. E talvez até, eu não sei se é válido comentar isso aqui ou não, mas você acha, no aspecto geral, que ainda tem valor a gente apontar esse tipo de coisa? Um dia desse eu vi alguém falando, e talvez eu não discorde totalmente, meio que já se apontou demais. Foi justamente nessa discussão sobre o Mestre Kami em Bulma, que talvez... isso é muito específico de internet. Quem vai discutir isso já tem opinião formada e não adianta discutir, né? Quem acha que é ok, acha que é ok e não vai mudar, e quem não gosta não vai mudar também. Então, ou até mais, tipo, meio que afasta as pessoas da possibilidade de mudar de ideia, porque para algumas pessoas talvez já tenha a sensação que, tipo, já foi apontado demais que Mestre Kami é um problema, já foi apontado demais o abuso de mulheres em ecchi em números shonens, sabe? Mas eu acho que nunca é demais até ser a opinião vigente, sabe? Usando um outro exemplo, eu discutiria quantas vezes fosse necessário pra falar que Pegasus está errado em Pupum. Não tinha que ter Pegasus em Pupum. E pra mim, eu não consigo ver a obra como melhor por ter Pegasus. A maioria das pessoas que eu conheço é assim, e por isso eu não preciso ficar discutindo isso. Mas se constantemente pessoas viessem falar assim que Pum Pum precisa do Pegasus, Pegasus é perfeito, não sei o quê, eu vou falar todas as vezes então. Pegasus não presta, sabe? Enquanto não for o bem aceito, conceito geral que Pegasus é uma merda dentro de Oyasumi Pum Pum, realmente está precisando ser dito isso, né? E mesmo que talvez não seja uma merda, esse é meu ponto, pode ser que não seja uma merda, pode ser que a maioria das pessoas concorde e vê um cara que ele traz a visão dele, ele mostra pro A mais B que isso aqui, minha argumentação é essa, e eu falo, porra, é verdade, olha aí, agora eu vou ter que discutir tudo de novo dizendo que Pegasus presta. Enquanto houver divergência, pode haver discussão. O ser humano vive disso, a gente já conversou disso. Tem algum programa que é sobre discussão de internet e discussões de forma geral sobre mangás. Então, discutir é sempre bom. Eu sempre aprende alguma coisa. Grande parte das coisas que eu sei particularmente sobre análise de quadrinhos e opiniões de forma gerais de obras é porque eu conversei com pessoas sobre isso. Muitas vezes elas não concordando comigo. E o próprio podcast, a existência desse podcast é a essência disso. Muito do que eu sei sei hoje nasceu da conversa e não de eu estudando pra conversa, sabe? Eu concordo plenamente com você, foi o que eu pensei aqui, que a existência do podcast é essa conversa constante que a gente tem, e muitas vezes discordando, né? Não só sobre temáticas em abertas, mas sobre obras específicas, sim, ou até sobre aspectos sociais específicos. O Lolicon, a gente tinha várias opiniões divergentes sobre o que deveria ser feito com aquilo no podcast Lolicon, né? E eu tirei muita coisa daquele podcast, foi muito útil pra mim. Desde então eu mudei a minha visão várias vezes também sobre o que eu acho desse aspecto dos mangás. Então definitivamente acho que no final do dia é válido. Não sei, talvez só haja uma necessidade da mudança do discurso, mas aí é muito mais específico e é uma conversa muito mais focada. Mas realmente eu ainda vejo o valor em apontar os problemas se eles existem. Sim. Até hoje no Twitter, talvez um exemplo mais melhor. Se eu tô no Twitter e vejo alguém mencionar Cavaleiro do Zodíaco, eu faço questão de falar que é uma merda. E eu não vou mudar a ideia de quem gosta de Cavaleiro do Zodíaco. Mas faz parte, tá no meu coração, cara. Eu tenho que falar, sabe? Eu tenho. As pessoas não viram a verdade ainda. As pessoas não viram a verdade. Quem sabe eu não mudo uma pessoa, né? Quem sabe? Sim, sim. Ou pelo menos a pessoa só vai falar assim: ah, é uma merda, mas eu ainda gosto. Beleza, olha aqui, ó. É legal. Achamos um denominador aqui comum. Ambos achamos uma merda, só que você gosta ou não. Beleza. Ou não, ah, eu acho bom. Aí, então vamos falar por que você acha bom. Ah, eu acho bom por causa disso e isso. Não, mas e esses problemas, sabe? Nasce uma discussão, nasce amizades, nasce tudo aí. Pô, vamos conversar, sabe? Vida é conversar. É engraçado que o podcast tá indo pra todo lado maluco, mas é engraçado que até se você comenta de algo positivo e que tenha algum nível social dentro dele, as pessoas já ficam meio bravas também, né? Por isso que é tão complexo, né? Mas se a gente pegar alguma obra aqui e falar, pô, que legal a representatividade em Eden, It's an Endless World, sabe? O mangá de fato não se passa no Japão e o cara teve o trabalho de colocar diferentes etnias e sexualidades e tudo mais. Só se eu comentar isso é um aspecto positivo, eu não tô criticando a obra, mas alguém vai ficar puto de ter esse elogio, sabe? Eu acompanho bastante o fórum de Overwatch, né? E o Overwatch, ele é ele tem alguma representatividade de etnias, alguns tipos corpóreos, ele nem não é perfeito nisso. E vira e mexe, eu vejo no fórum gente perguntando se tal personagem pode ser um personagem trans, como é o caso da personagem Moira, que é uma personagem mais recente. Tem gente que fala assim, talvez seja uma personagem trans. E aí, sempre que alguém fala assim, ah, seria interessante, né, se ela fosse trans. Aí vem alguém e fala assim, mas por que isso importa? Por que você tá falando isso? Por que politizar isso? Isso não é relevante. Porra, o que tem a ver, sabe? Não tem problema aqui, eu não tô criticando. As pessoas ficam muito... comentário. Ficou muito alvoroçadas. É complicado, cara. Tipo, assim, pensando em discussões sobre mangás, sobre aspectos sociais em gerais, a gente não vai resolver isso agora, sabe? A gente não vai resolver a divisão política, social num programa de meia hora aqui agora. Mas se tem alguma coisa que eu ainda quero passar é que ainda vale a pena conversar sobre isso. Sabe? Sim, e não deve ser um impeditivo nunca a distância da gente, seja física ou seja das nossas culturas, com o Japão, sabe? Isso não deve impedir a gente de analisar tanto a cultura do Japão e chegar a algumas conclusões sobre ela, como, através dela, analisar a nossa própria cultura, analisar a nossa própria opinião sobre a cultura japonesa ou sobre a nossa cultura, sobre a realidade de forma geral. Nada disso tem que ser um impeditivo, sabe? Não tem por que você impedir essa conversa baseado na distância, baseado... tudo isso, no tempo, a gente não tem tantas discussões de obras que, sei lá, no passado eram racistas, mesmo obras nacionais. E você pode analisar ela sobre o viés atual e fazer uma comparação de agora, sabe? Pega uma obra antiga que tinha visões racistas, você vê, pô, e agora? Faz sentido essa visão? Faz ou não? Por exemplo, eu sempre tinha ouvido falar que Monteiro Lobato, ele era bem... racista. Mas eu não lembro. Eu li muito criança, não lembro de nada disso. E aí, há pouco tempo atrás, eu tava conversando com a prima minha, que ela tem filhas pequenas, e ela tava lendo. Ela é negra também, e ela tava lendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falei assim, e aí, é racista mesmo? E ela falou, então, mas tem uma visão um pouco... E aí a gente teve uma super discussão sobre como ele representa e o que aquilo poderia significar naquela época, sobre, por exemplo, o papel da Emília poder ser uma protagonista feminina naquela época, e isso ser super avançado, e aí ele ter que fazer ela como boneca, porque ninguém aceita uma personagem feminina comum, sabe? Tivemos toda uma discussão válida, super interessante, partindo do pressuposto que existia uma cultura errada naquela época, sabe? Dá pra fazer discussões ricas de qualquer lugar. E é por isso que, e aí não tem muito especificamente a ver com mangás, tem a ver com a nossa experiência na internet, que é onde a gente tira a maioria dos debates hoje em dia. Não tem nada a ver com mangá ou mangá ao quadrado isso, mas é um valor meu que eu sempre tento expor pras pessoas, de tentar sair da sua bolha social virtual da internet. Eu sei que não é fácil pedir pras pessoas pra irem a lugares que elas saibam que vai deixar elas com sangue fervendo ou irritadas e tudo mais. Talvez não seja, tipo, algo que a gente deveria se cobrar individualmente, sabe? Talvez a gente deveria mudar o sistema virtual em geral. Mas eu, pessoalmente, eu vejo muito valor em você ir a lugares que, tipo, você sabe que as pessoas vão ter opiniões diferentes e observar a conversa, talvez entrar um pouco nela. Sei, por exemplo, que o... Não é nem o melhor exemplo, mas a página do Genkidama no Facebook, eu sei que tá cheio de gente com opinião que eu discordo ali, mas de vez em quando eu entro lá pra saber, tipo, qual a opinião das pessoas sobre, justamente, Master Kami em Dragon Ball. Eu não sei, eu não digo nem buscar ativamente, mas sei lá, não fugir às vezes, né? Você tá num, por exemplo, num grupo de discussão, você tá no Twitter, numa rede social, etc, você vai estar exposto a opiniões diversas, sabe? Então você pode ver essa opinião e reagir a ela sem ser fugindo dali, bloqueando, silenciando a pessoa. Sabe? Mas isso aí acaba sendo uma discussão mais de cultura. Complexo, difícil. Não, e é difícil cobrar isso das pessoas também, sabe? Sim. Você não bloqueia. Eu não tenho problema, eu me exponho a isso. Eu me exponho a pessoas com opiniões que eu odeio. Mas tipo, não é algo fácil de cobrar de todo mundo, sabe? Então, sim, vejo o problema nisso, mas ainda assim eu insisto que vale a pena tentar, pelo menos. Tipo, não sair só por aí bloqueando todo mundo que você discorda. Enfim, não tem nada a ver com mangá isso. Não tem nada a ver com mangá. Mas tem uma frase boa que é... Eu não sei como é a estrutura da frase exata, mas eu já vi que... parte do pressuposto que a pessoa que tá falando aquilo que você discorda, ela tem um motivo pra ela tá falando aquilo, sabe? Não é um robô falando aquilo. E aí, partindo desse pressuposto que alguém chegou à conclusão que aquela pessoa está falando, tentar entender, e aí se você quiser engajar numa conversa a partir disso, e não partir do pressuposto que aquela pessoa é um imbecil, sabe? Ela pode só estar desinformada, ou vocês só podem ter opiniões diferentes, não necessariamente um ou outro tá certo. É uma questão mais de respeito. Mas também não tem nada a ver com podcast isso. Mas é importante ainda enxergar as pessoas na internet como seres humanos, sabe? Sim. O podcast é sobre análise de cultura diferente da nossa, mas eu acho que também não é inválido a gente apontar que a maioria das conversas que a gente tem sobre isso hoje em dia são feitas na internet, sabe? Sim. Faz parte muito do nosso contexto social hoje em dia. Então, essa é a forma com que a gente lida com esse debate constante. Então, eu vejo valor no que a gente acabou de falar. Sim. Só tô justificando isso. Sim, sim. Justificado estando, então. Acho que é isso, né? É um programa mais curto, com nossas opiniões. A gente tem uma opinião bem direta, próxima isso. E bem direta sobre isso. Pode ser que alguém discorde. Eu até quero ver justamente alguém que discorda de alguma coisa que a gente falou aqui. Vamos aproveitar esse espaço pra discutir, chegar a essa conclusão, que talvez seja no meio do caminho ou não. Pra isso que existem os comentários, pra isso que existe e-mail. Participe com a gente e discuta se você concorda ou não. Estamos abertos a isso desde sempre. Recebendo todo tipo de comentário na nossa vida. Manda aí. Leitura de e-mails do Mangal Quadrado. Achei que você ia puxar. Mano, 221 programas a gente não consegue ainda. Essa é a leitura de e-mails do podcast Finais Ruins, correto? Exatamente. E-mails chegam no contato@alquadrado.do e os comentários no alquadrado.do, né? Correto. O site deles. Exato. Vamos para os recadinhos. Semana que vem, quadrinho ao quadrado. O quadro mais aguardado da história do podcast, né? Já é amado por todos, todo mundo gosta, o quadrinho ao quadrado sobre quadrinhos nacionais, e esse vai ser lembrando sobre Dois Irmãos. Pode falar, desculpa. Exato, todas as três pessoas que gostaram do podcast estão aguardando muito por ela. Não, Você tá sendo muito injusto. Você não vê o número de downloads, eu sei. Eu vejo, foi um bom podcast. Foi bem escutado. Okay. Eu não vejo mesmo. Tipo, foi mais bem escutado do que o comum pra um mangá enquadrado, por exemplo. Tipo, a gente analisou uma obra específica, né? Então esse tipo de podcast sempre tem menos ouvintes. Esse foi um pouquinho acima da média. Mas eu nem me importo com isso também. Eu só gosto de ver pela curiosidade. Bom, enfim, leiam Dois Irmãos pra semana que vem falarmos sobre. Sim. E caso não leia, você pode ouvir o podcast também, mas até a parte que a gente falar que você pode ouvir. Você pode ver o resto também, mas é responsabilidade sua. Aí, spoiler que chama. O Book Report, que é aquela sessão onde a gente fala de ou coisas do passado, ou coisas que a gente recomendou as pessoas leram, ou qualquer outro assunto que não tenha a ver com o programa em si. Uhum. Começando com Kimaris, que leu Dois Irmãos, conta ser uma experiência extremamente pessoal e levou diversos socos no estômago. É. Daquela tipo de leitura que você fica meio abalado, né? De tanto de algo parece que tá falando diretamente com você. É, pois é, pois é. Tá aí a recomendação externa. Significa que ele tem uma família bem disfuncional, então. Exato. Bom, vamos comentar disso ainda. O Matheus Souza começou a escutar o podcast em junho de 2016 e acabou de escutar todos agora. Ele falou que só não conseguiu escutar alguns enquadrados, obviamente. Mas, ele... comenta que ele leu inúmeras recomendações nossas, eu não listei todos que ele leu aqui porque era muita coisa mesmo, mas ele leu todas do Inio Asano, Nami Master Kurosawa, Biomega, Bara, Inside Mari, Akunohana, entre várias outras. Exato. Ele disse que foi interessante acompanhar nosso desenvolvimento, da nossa crítica, da nossa análise. Ele comenta que gosto de observar como nós humanos mudamos com o tempo e com vocês não foi diferente, são pessoas bem diferentes do começo do podcast. É. Sim. Eu fico meio tocado às vezes quando eu penso, oh, realmente, mano, 5 anos é um tempo aí, né? Pô, se fosse uma criança, já tava na escolinha. Porra, não fala isso, não. O Gugu Liberal, ele leu Maus e gostou bastante da história, dos personagens e da metalinguagem. E isso ele falou por e-mail. Nos comentários, sim, ele também colocou que leu também The Gush e o One Shot de Koe no Katachi, que pra muitos é onde devia ter parado Koe no Katachi. É, ele disse que ele não vai nem ler mais o resto por causa de todos os comentários ruins, né? Ele prefere só ter essa experiência boa. O que é meio triste, porque eu lembro que o começo do mangá meio que refaz o One Shot, só que melhor. Ainda. Sim. Ele melhora. Faz melhor mesmo. É. Melhor. Ele mandou um e-mail bem comprido sobre Maus. Eu até peguei pra reler aqui, deu vontade, sabe? É a hora de eu reler Maus já. Ainda não tá na hora pra mim. Tô com muita coisa pra ler. O Sétima Arte, último Slowpoke Report aqui, estava lendo o Uzumaki. Bem quando a gente comentou, né, nesse podcast. Ele achou que foi uma coincidência. Ele disse que o Uzumaki o fez lembrar do filme Melancolia, do Lars von Trier. Conhece? Não. Conhece essa pronúncia? Foi muito babaca, né? Da minha parte? Oh, Lars von Trier. Mas não é assim a pronúncia correta? Mas no Brasil é Lars von Trier. Tá, desculpa, Lars von Trier. Ele diz que ele não gostou tanto de Uzumaki assim como a maioria das pessoas gostam, mas ele acha que tem um final assim bem lógico, faz sentido pra ele. É, faz sentido. Esse comentário ele já é mescla de Slowpoke Report e comentários do último programa, que foi sobre finais ruins. Então, indo direto pros comentários sobre esse tema de finais ruins, o Elvis Kleber, ele diz que gosta dos vários finais de Jojo, porque cada parte fecha os personagens e temáticas de maneira satisfatória. Eu lembro do final do primeiro, que eu acho que foi um final bem emblemático. Aí dos outros eu não lembro nada de final, sabe? Pra mim é só conclusão, só, sabe? Coisa mais... final de Battle Shonen genericão. Eu não consigo lembrar de nada muito, muito espetacular, muito diferente. É, eu só li até as três primeiras partes só, então. É, eu não li nada de Jojo, como já é conhecido aqui. Talvez eu leia agora, que vai sair no Brasil, inclusive, né? Eu gosto da ideia de ter várias histórias fechadas e mesmo assim ele conseguir puxar um pouquinho de cada, né? Isso é relativamente interessante. É um conceito bem diferente do que é um final, afinal de contas. Pois é. Kimari, novamente, comenta que estranhamente acha a parte final, tipo, a luta do Sasuke contra o Naruto de Naruto, é bem satisfatória. Acho que tem um belo payoff, só que todo o restante do arco inteiro é completamente péssimo. Todo o arco final de Naruto é ruim, mas aquele, tipo, essa luta final acha bem satisfatório. E eu tipo, Na época eu tava meio decepcionado, mas eu acho que concordo. Eu acho aceitavelmente satisfatório. Não sei se eu acho bem satisfatório. O que eu não acho satisfatório é, em seguida, desfazer os efeitos dessa luta. Ah, tá. É, além de, tipo, esfregar a simbologia e tudo mais, né? Ah, também, né? Também. É, tipo, podia ser um tiquinho mais visceral, sabe? Porque era a gente tava esperando tanto ver o Naruto socar a cara do Sasuke finalmente. E teve uns quadros assim, mas acho que podia ter, tipo, um pouquinho mais. Sabe? Mas acho que foi um trabalho relativamente bem feito. O Depth. O Depth. Profundo. Profundo. Ele também, ou ela, também acha que o final de Naruto é coeso tematicamente, porque o mangá é sobre gerações, afinal, né? Diferente que aquele final de mostrar os filhos e tudo mais. Sim. Que é diferentemente de Bleach, que só socou ali uns filhos da galera. Filhos aí, né, galera? Realmente, eu nunca parei pra pensar por esse viés, mas Naruto, no final das contas, vai ter a ver com a temática do mangá ter filhos ali, né? O mangá inteiro fala sobre gerações e tal. O mangá trai essa ideia também, mas foda-se. Mas é bem mais coeso que Bleach, realmente. E ele diz também que Hunter x Hunter provavelmente vai ter um final ruim. Algumas pessoas comentaram isso, que Hunter x Hunter era pra ter já um final, já teve um final. E já, tanto que todo mundo nos reenquadrados, eles dizem que a gente tem que parar depois do Chimera Ant, tem um mini arquinho, e a gente pode parar ali, porque realmente ali poderia ter sido o final do mangá. É o que dizem. Que deveria ter terminado ali. Então, né, estranhamente o Luke não comentou disso, né? Bom, pode ser que ele só não queria dar spoiler pra gente. É. Pois é, porque não acabou, né? A gente tava falando de finais ruins. Então, a gente chegou a comentário de mangás que continuaram depois que acabaram. Sim. Falando assim, de verdade. Dava pra encaixar, não comentar. Terminando aqui, a leitura de mês com o Disley Oliveira. Ele colocou um textinho ali, mas eu joguei aqui só os mangás que ele acha que tem finais ruins bem rápido. Aqui ele jogou um monte. A Horroraido, Beelzebub, com certeza. Billy Bat. É tudo, né? É tudo ruim, né? Mas o final é especialmente ruim. É bem pior que o resto do mangá. Isso é dizer algo, viu? É. Isso é verdade. Billy Bat, uma pena. Não lê até o fim. Bokurano. Não, o final de Bokurano é mó bom, que isso? É muito bom. Porra, adoro o final de Bokurano. Claymore deve ser mesmo, eu não li. Hungry Joker é inteiro ruim. Innocent aqui não acabou. Ele colocou Innocent na lista, mas isso aqui não acabou, né? Ele continua. Então, é estranho isso, porque o mangá nominalmente terminou, mas a história não terminou e ela segue na continuação. Vai sair Innocent no Brasil, inclusive, né? Vai sair no Brasil. Olha só, a gente tá soltando 10 anúncios aqui, né? pra quem está por fora, né? Jojo, Innocent e Children of the Sea da Isekigarashi vão sair no Brasil. Inuyashiki e Reborn, esses são dois ruins, então nem vale a pena comentar. Kokou no Hito, isso discordo. É uma mentira, objetivamente uma mentira. Kuroko no Basket, eu já ouvi falar que o final é especialmente ruim. Que não é que tem o Zone dentro do Zone no final? Ah, não, mas isso é durante a partida final. Tem muita coisa ruim entre isso e o final do mangá. Love Junkies nunca li, mas deve ser ruim inteiro, então tanto faz. Mag é um triste que tem um final ruim, porque o pessoal era bem empolgado uma época, né? Sim. Monster, ok. Debatível. Não sei, não terminei de ler ainda. Norahen no Mago e Paradise Kiss. Norahen no Mago eu acho que não é ruim, não. Eu acho que ele é final genérico de shonen, sabe? O autor, ele teve bastante tempo pra terminar a história, então ele conseguiu terminar meio que com calma. Eu acho que é mais... Eu sinto que faltou coisas pra concluir melhor a história e tal, mas acho que termina ok. E aqui ele também põe uma aposta dos que vão terminar ruim. Vou tirar da frente o que é, com certeza, porque é ruim. Então, Black Clover, Dragon Ball Super, Nanatsu no Taizai, Platino End, Prison School, com certeza vão ter finais ruins porque são ruins, né? Sim. Ou Arino Seraph, eu não sei o que é direito. Ah, ele é meio chatinho também. Eu acho que vai ser final ruim porque ele já é meio ruinzinho também. É genérico pra caralho. One Piece, já discutimos. One Piece a gente discutiu. E Shingeki no Kyojin. Eu acho. Quer saber? Eu acho que Shingeki no Kyojin vai surpreender no final. Eu acho que ele vai fazer um último capítulo bom, mas todo o caminho até isso vai ser uma merda. Ele vai Narutar. É, mais ou menos. Vamos descobrir daqui a 25 anos. Até lá. Não, calma aí, você tem alguma coisa que você quer comentar? Não, podemos ir pros comentários. A não ser que você queira comentar alguma coisa, eu posso puxar alguma coisa. Dei lendo bastante coisa, mas... Eu queria só... recomendar Hoseki no Kone. Eu sei que você tá vendo também. Eu tô vendo. Animezão, CGzão, experimental, bem malucão. É é o anime que eu vi melhor mesclar até agora, tirando filmes. CG, animação 2D, animação fluida. Tá. E o enredo é interessantíssimo também. Os caras estão construindo um mundo bem rico. Hoseki no Kone, eu recomendo, viu? É, pra quem não, de repente não acompanha pelo Twitter, eu estou vendo um anime de temporada. Uhum. Me sinto traindo o movimento. Mas falaram tanto desse aí que eu precisei ver, né? Você que no Kone não é de temporada, ele vai ser lembrado. Vai ser lembrado? Ah, vai, sem dúvida. Mas aí tudo vai depender de como ele vai terminar, né? E considerando que o mangá não terminou, eu não sei se ele vai saber encerrar bem, né? Vamos descobrir. Ah, pode ser que ele não termine, deixe aberto. Ó, uma possível segunda temporada. Poderia ser pior, inclusive. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu vou só reclinar a cadeira aqui. Recomendação da semana é minha, é estranho. É sua mesmo, manda bala, judeu. E eu vou recomendar um quadrinho nacional. Olha aí, agora abriu a porteira, agora não para mais. Mas eu acho que em muitos aspectos não é um... Eu acho muito difícil a gente analisar esse quadrinho no quadrinho ao quadrado. É só uma recomendação que tá vindo do meu coração mesmo. Porque eu tava sem recomendação essa semana, eu tava vendo, o que será que eu recomendo? Aí existe o Inktober, né? O Inktober é uma hashtag que os artistas criaram pra... Durante outubro, você tem que lançar uma página de um quadrinho ou um desenho por dia, né? E durante esse Inktober eu acompanhei vários artistas, várias coisas, mas a coisa que eu mais gostei de acompanhar... Foi divertidíssimo. Foi o quadrinho Astronaut's Cat, da Thaisa, né? Esses dias aí ela lançou a fanzine aí, né? O quadrinho para as pessoas pedirem para ela, para comprarem, né? E eu pedi, eu pensei, quer saber, eu vou recomendar isso. É um quadrinho com uma arte meio aquarela, funciona no estilo Forcoma. É super fofinho, sobre um gato indo pro espaço. Meio que antropomorfizado, assim, né? É simples essa ideia, é curtinho, mas é tão bem desenhado, tem tão, tipo, é tão bonitinho, tem tanto carinho naquela arte que eu amei acompanhar ele durante outubro, foi muito divertido. E aí eu queria mandar as pessoas pra irem comprar, e eu só ler na internet mesmo, porque é muito, eu gostei muito mesmo, foi uma das coisas que eu mais gostei de acompanhar durante esse Inktober. Eu conheço... Sei lá, talvez precisa de um disclaimer. Não sei, eu conheço a Thaisa, gosto bastante dela. Conheço ela pessoalmente, eu gosto muito dela, mas eu gostaria de pensar que eu tenho. Você consegue fazer o julgamento sem se deixar levar pela amizade? Sim, eu acho que eu nunca recomendaria alguma coisa só porque de uma pessoa que eu conheço. Conheço pessoas, inclusive, que fazem quadrinhos, eu nunca recomendei o quadrinho deles aqui. Bom, não sei se eu deveria falar isso, mas enfim, Astronaut Cat é muito bom, leiam, é muito divertido, a arte é muito fofa, e comprem se vocês gostarem. Eu lembro de ter visto um tweet passando de ter ido parar no online, algum site, só que eu não tô achando por que nome que tá, não sei se tá ainda ou não. É, não acompanhei de como acabou sendo a popularidade, mas eu sei de algum tweet também que foi muito bem ranqueado em algum desses sites de Webtoon, sim. Ficou lá, sei lá, segundo lugar entre os mais populares, fez um sucessinho, sim. É, beleza, né, para todos os efeitos fica aí o... A recomendação. A recomendação, se a gente achar no Line, a gente põe aqui no... Ah, sim, sim. Ou, sei lá, vai no Twitter, procura a hashtag. De qualquer jeito, vai ter algum link pra algum lugar pra você achar isso, a gente vai deixar no post. Sem dúvida alguma. Recomendação da semana, então, é essa. Astronaut Cat, vão lá dar um pouquinho de amor pra Thaisa, beleza? Beleza. Fica a recomendação, então, aí. Até semana que vem. Até semana que vem.